da tarde. Tropical FM. 5:50. Felicidade é o agora, depois só lembrar. Hoje quero me divertir. vida vindo iluminar nossos fracassos, vitórias, os erros, as glórias. Nossa caminhada é o que vai ficar. E os olhos brilham, sorrisos, inferno, paraíso às vezes. Nem tudo é como a gente quer, mas é só ouvir a aurora e a noite implora. Hoje quero me divertir, embaraça quando o sol estiver nascendo. Sei que nessa vida tudo passa como o vento, e a felicidade eu agora depois só lembrar. Hoje quero me divertir, embaraça quando o sol estiver nascendo. Sei que nessa vida tudo passa como o tempo, e a felicidade eu agora depois só lembrar. Só lembrar, não. Só viver, não. Lembrar é, lembrar é, lembrar é. É hit? Toca aqui. Hits da Tarde, Tropical FM. Mais. Tropical FM. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história, tudo que ainda temos a compartilhar. E viver e cantar, não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar, não importa qual seja o dia. Vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história, tudo que ainda temos a compartilhar. E viver e cantar, não importa qual seja o dia. Vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar, não importa qual seja o dia. Vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Tão natural quanto a luz do dia. Céu Azul com Charlie Brown Jr., a música que marcou aí gerações, marcou amores, foi tema de novela, tema de filme, tema de história de amor de muita gente aí. Passou por aqui também CPM 22 com Dias Atrás, Gabriel Elias com a música Aurora, bem linda pra melhorar a nossa tarde. Rosa de Saron, Mire as Estrelas, música nova, inclusive trocaram o vocalista, muito bom o vocalista de agora, o Guilherme de Sá, saiu, deixou saudades, mas agora o Bruno, o nome dele é Bruno, eu vou olhar, é Faglioli, se não me engano. Bruno Faglioli também tá fazendo um trabalho incrível, tem uma voz maravilhosa, música para os meus ouvidos, música mesmo, literalmente. Olha só, rolou muita música legal por aqui, agora tem bloco comercial e daqui a pouco começa o Música em Notícia, hein? Fica por aí. Faça como milhões de consumidores em todo o Brasil. Cacau Show, um show de sabor para encantar você e toda a família. Deixe o amor florescer com presentes Cacau Show. Presentes especiais merecem esse carinho. Cacau Show, com recheios de dar água na boca. Explore o lado mais intenso do chocolate. Cacau Show, Avenida Federal, Centro, Porangatu, Goiás. Café Filho, torrado e moído no melhor ponto. O cafezinho não é só gostoso e prazeroso. O café também melhora seu humor e aumenta a memória imediata. Aumentam a atenção e a concentração. O café possui substâncias que combatem os radicais livres e tem propriedades antioxidantes. Café Filho, tradição de mais de 15 anos. Café Filho, o preferido das donas de casa. Café Filho. Bom com gosto em café. Os artistas mais queridos estão na Tropical FM. Oi, gente, aqui é o Felipe Araújo. Aqui é o Henrique. E aqui é o Juliano. Rádio do seu coração. A Terra Vivo Fibra é uma das maiores operadoras de internet do país, a gente até sabe. Mas será que ela é boa mesmo? Vamos ouvir a opinião de quem usa. Qual internet você usa? Uso Terra Vivo Fibra. Eles possuem link de reserva e não fico sem conexão. Uso a Terra Vivo Fibra. Agiliza minha vida. É rápida e não cai. Uso Terra Vivo Fibra porque é a operadora própria. Vivo é vivo. Terra Vivo Fibra. Sem comparação. Assine hoje mesmo. Plano 300 mega. Por R$ 129,99, Avenida Federal, número 92, Centro. Fone WhatsApp 62998087710. Porangatu, Goiás. Sabe onde você encontra a melhor condição para troca de óleo do seu carro? É na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo troca de óleo mais filtro para motores 1.0 e 1.4, exceto turbo, a partir de 3 parcelinhas e apenas R$ 59,90. O melhor cuidado e as melhores condições para o seu carro estão na garagem de ofertas Chevrolet. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. O agendamento é super prático. Acesse chevrolet.com.br. É rápido, é fácil, é Chevrolet. No trânsito, escolha a vida. Agora na Tropical FM, a melhor maneira de começar o dia. Música e notícia. Tropical, agora 6 horas e 7 minutos, está começando o nosso programa Música e Notícia, que você fica informado de tudo que está acontecendo em Porangatu, Goiás, no Brasil e também no mundo, enquanto se diverte ouvindo música, notícia de forma descontraída. E a primeira notícia que a gente tem hoje é sobre as Cavalhadas. Circuito das Cavalhadas 2023 terá encenações em 13 cidades de Goiás. Veja a programação. Lusiânia é um novo município adicionado ao roteiro. Edição vai acontecer entre maio e outubro. Daqui a pouco mais informações, fica por aqui pra você conferir. E clássico também, junto com as Cavalhadas, é essa música aqui de agora, ó. Seu Jorge, burguesinha, hein? Vamos curtir. Pesadão. Olha ela chegando aí, gente. Olha que beleza. Ai, toda chegada, toda bonitinha, toda gatinha, entrando no baile. Olha que beleza, rapaziada. Hein? Boa noite, pessoal. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, no sapato destaca, com a sua tribo até de madrugada. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, só no filé. Burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, burguesinha, suquinho de maçã. Burguesinha. FM, a rádio do seu coração. Eu quero você, mas não.